aquilo que aprendeu. Mas Jesus ama e leva o coração a esperança de um dia sair da prisão. Ao invés de prisioneiro, pode ser governador. Pois quem é? Quem é que muda os santos planos do Senhor? Ele tira as algemas, joga as correntes pelo chão, lhe dá uma vida nova, paz, guarida e perdão. Pelo chão.